mais de 5397, tá bravo? Oi, Juliette, no 62, acesso na Tricota, 9902A. Pergunta para o outro 37. Saída Momo. Momo, obrigado. Afirmo, Momo. Puxa, acionamento, gol 1074, tá no 25. 1020, mantém a posição antes da Juliette. No 020, chame o solo 1219. 219. Sendo localizador da pista 10 com a pista de tá 329. Na 3 do Travione, com flash de aproximação, chame torre 118 decimal 95. Então, para torre 295, da 3 do Travione. Objeto 5899, desça até 2 mil pés, que é negar no 015. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. 2 mil pés, 105, autorizado, 59. Torre Salvador, boa noite, OTAN 3891, passando Simba, baixou e travou. 3891, pouso autorizado na 10, o vento é 130 com 10, 1500 no ajuste. Sustar no 615, OTAN 3891, no livre pouso na pista 10. Controle Salvador, boa noite, gol no 330, informação Bravo. Gol no 330, aciona identificação, vem na proa de ITAP, desça até 2 mil pés, que é negar no 015. Proa de ITAP, desça 2 mil pés, está no 015, gol no 330. Informação, bravo, grupo, 2 para o número 0, 2, 4. azul 4062, sem identificação, vem na proa de mar para a chegada à mar e desça até nível de voo 050, QNH 10 no 5. Dono 074, 186 a bordo, 4 horas e 9 de autonomia, Termina Galinhão. 86 ou 186? 186. Ciente, Juliette Alfa, 1015, 1895, quanto é? Juliette Alfa, 1015, 1895, 10074, obrigado, até logo. 1020, após o tráfego da sua companhia, prossiga para 612. E após a parte da aeronave da companhia, prossegue para o meado de Bono 02. 891, solou ao 19, direito 19. 19, boa. Alfa ou Índia? Índia Alfa, até o ponto espera. Alfa, Índia Alfa, até o ponto espera, Bono 07, obrigado. Fala de Salvador, boa noite, está 3891, ligou, não se escuta. 3891, táxi Alfa e Juliette, portão 8, Pationa. Alfa, Juliette, portão 8, 3891. P5317, pronto a cópia? Afirmativo, prossiga. O trip está autorizado para Belém, nível 380, via Pêndulo 41, até a posição Pires, após conforme a rota do plano. Decolagem da 10, curva esquerda, saída Momo, Albo, após Albo, voa direto Trova, intercepta sua rota, controle 198, torre 1895, transponder 5170. Decola esquerda, curva Momo Albo, após Alfa Prova, interceptando a rota 1198 controle, 1118-9514, 1070, chama no transponder 5317 da Cruz. O 5317, correção, seu transponder 5165, e após a posição Pires, autorizado conforme a rota do plano. Afirmativo, após Pires, conforme a rota, seu autorizado. E o transponder 5165. 5165. Correto, no 1, reporte pronto. Passando, obrigado. O 074, autorizado a decolagem, 120.8. Autorizado a decolagem da 10, voo 10074. Estabilizado. 5899, chame torre 1185. 1185, muito obrigado. Torre Web 5899, embaixo travado. 5899, 1015, continue aguardando que está livre. Continuando, Web 5899. Salvador, uma boa noite, o voo 1805, Centro da Bravo, perdeu contato com o centro Recife. Boa noite, 05, acende a identificação, fui na proa de Mari para a chegada Mari, desça até nível de voo 060, que é negar 1 no 0 no 5. 060, autorizado, NHB, boa noite, boa noite. Boa. Gol no 360, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, reportará estabilizado no curso localizador, 360. Controle gol 0074. Gol 0074, contato radar na decolagem, subida nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, gol 0074. Controle bom 330, autorizado direto 2000, sem restrições ou mantém a restrição de etapa 5000? Livre das restrições ou no 330? Engine 330. Do 4062, desço até 3000 pés, QNH 10115. Salvador, boa noite, boa noite, 96, informação brava, descendo no nível 1896, sem identificação, autorizada a chegada à mar e desça até nível de voo 060, que é legal no 015. Chegada à mar e desça nível 060, voo 1896. Gol no 805, desça até nível de voo 050, que é legal no 015. Conforme a senhorita, 050, 8. Azul 4062, reduza para 200 nós. Tráfego P7 está 12 horas 9 milhas. É, está reduzindo, Azul 4062. Após Belém, com a próxima perna desse voo, do trip? Após de Belém, Manaus, faz conta a tripulação. Obrigado. 30, chame torre, Uno no 8, decimal 95. Uno, 18, decimal 95. Boa noite. Azul 4062, desça até 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, depois estabilizado no autorizador. 3 milhas de Simbra. Aprojetar no 805. Boa noite, 05. Desça até 2000 pés, QNH 1015. Repórter estabilizado, localizador. 2000 autorizado, apontará estabilizado no lote, no 805. Gol 1074, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 128, decimal 8. 3325, 288, vai chamar 1074. Torre Salvador, boa noite, gol no 330. 330, boa noite, o ajuste, uma centena, 612, 1015, pouso autorizado. 1015, gol no 330, livre pouso na 1-0, trem baixar travado. Boa noite, Altan 3226, Natal 370. 3226, informação é Bravo, pronto a cópia? Está Bravo, pronto a cópia. Natal autorizado no 37, na Pesulo 10, decola da 10, esquerda, Lucas e Par. Controle é 198, torre 1895, e seu transponder 5170. 05, confirme sua velocidade. Agora reduzindo para aproximação 250. Reduza para 200 nós, tráfego presente está 12 horas e 13 milhas, recebo 1909 nós de indicado. Pelo centro do tráfego está reduzido para aproximação. Prossiga, Velog. Carro, 300 horas. Autorizado, puxa sonar, reporte táxi. Caramba. Salvador, bom dia, Azul 4062, está no ILS da 1-0. 4062, boa noite, é o segundo avistado, 1015, aguardando pista livre. Trabalhando 4062. o táxi, o 35317, 95 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, alternamos São Luís. Trip via Índia, o ajuste é 1015-1895.pera. Afirmativo, via Índia, 1895.pera, 5317, obrigado, boa noite a todos. Direita 1219. Direita 1219, boa Solo Salvador, boa noite, é o Gol 1330. Salve 89, 1015, posto autorizado. Mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, 1330. Escandela e o Gol na 10, azul 4060. O trip após o pouso do tráfego na curta, ali mantém. Antônio Salvador, boa noite, o L6746, informação Bravo. Jet 6746, sua identificação, autorizada a chegada a mar e desça nível de voo 050, QNH, 1015. Chegada a Mari, descida até o 050, no 05, ajuste 6746, pode voar, Duna da presente? Autorizada, objeto 6746. Duna, obrigado, 6746. 1805, estabilizado, localizador? Agora, estabilizou agora mesmo. Chame torre 1895, 1805. 1895, boa. Gol 1896, desça até 2000 pés, que é negar no 015, autorizada, final do procedimento ILS X-Ray. Após estabilizado o localizador. Gente, 10 para 2 mil pés, repassaremos estabilizado no localizador Gol 1896. Baixar travado. 805, boa, 1015, o ajuste, continue aguardando pista livre. Aguardando, 805. 5317, decolagem autorizada, 120 com 8. Vira decolagem, 5317. 4062 aos 36, 1219. 1219, obrigado. Salvador, Salvo Salvador, azul 4062. 4062, táxi Alfa Kilo até a posição 343. Alfa Kilo, posição 343, obrigado. Salvador, Varg Log 9875, estamos prontos para o táxi, POB de 255 de autonomia, alternando com 20. Zlog 2 a bordo, táxi via Pátio Índia Alfa 1895, ponto espera. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, 1895, grato, boa. Boa noite. Alô 805, 130 graus, 89, 2 autorizado, na 10. Ciente, 805. Real 37 da V-Log à sua esquerda, após o mesmo, prossegue remoto 14, bate 1. Ok, mantendo a Alfa antes da Juliette, da passagem ao V-Log à esquerda, após o mesmo, prossegue remoto 14, bate 1. Afirmo. 38, 19-8, bom voo. 19-8-53-17, obrigado, boa noite. Do trip 5317, decolou na sua escuta. Trip 5317, contato radar decolagem, suba até nível de voo 380, sai da Momo. Momo subindo pro 380, 5317. Salvador, para o controle de Salvador. Azul 4178, essa é a identificação. Vou ir na proa de TAP, desça até nível de voo 050, que é legal no 015. Tripe 5317 ao controle de Salvador. Prossiga na sua escuta. 5317, voe direto, trova, restrita a nível de voo 340. Afirmativo, direto, trova, restrito 340, 5317. Controle de Salvador, boa noite, está 3520. Está 3520, o ACN identificação, autorizada a chegada a mar e desça a nível de voo 060, que é legal, na 015. Objeto 6746, desça até 2.000 pés, QNH no 015, autorizado a final do procedimento ILS X-Way, repõe estabilizado no localizador. 2.000 pés no 015, é 6746. Um minutinho pra cópia. Aguardando, tô sendo a charge. Voo 1896, semi-torre, 1-8, decimal 95. 1895, voo 1896, boa noite. Pouso 40, direita 219. Direita 219. Salvador, boa noite, voo 1896, vou passar acima para baixar travada próxima série, é que 8-9-6, boa, continue aguardando, está livre, 1015. Gente, aguardando. Copy, Charlie, standing by for clearance, Portugal 024. Oh, 1-8-0-5. 1-8-0-5, 1-2-1-9. O V-Log autorizado a decolagem. 130.8. Viola, aqui, 9, 8, 7. Salve, 219. O 1896, táxi Alfa, reportante da Juliette. 30 por 1805? Afirma, 1805. Alfa e reportante da Juliette. E Alfa da Juliette, nós assim.